andrecivismoral.com.br. Tranquilo, beleza? Tá conhecendo, tá? Tá não? Isso aqui é bonde do gato preto, a revolução dos paredão. Essa vai tocar no seu radinho de pilha também, meu pai. Acho que nota errada do cara é essa aqui. Gato preto vai dançar, as novinhas vão dançar. Bororô, ha, ha, teu bumbum vai balançar. Gato preto vai dançar, eita, deu gnó. Bororô, ha, ó, o refrão, tem nada a ver, ó. Flexiona a bunda, flexiona, tcheca, faz o quadradinho, joga tá xereca. Flexiona a bunda, flexiona, faz o quadradinho, joga tá xereca. Flexiona a bunda, flexiona, tcheca, faz o quadradinho. Cansei. Flexiona a bunda, flexiona, tcheca, faz o quadradinho, joga tá xereca. Alô, equipe desobediente, é nóis. Vai! Flexiona a bunda, flexiona, tcheca, faz o quadradinho, joga tua xereca. Flexiona, flexiona e faz o quadradinho, joga tua xereca. Flexiona a bunda, flexiona, tcheca, faz o quadradinho, joga tua xereca. Essa vai tocar no céu das meninas. Meu parceiro Tigelso, Juninho adesivado. Meu parceiro Marco Mota, é nóis. Tamo junto e misturado. Isso aqui é bom do gato preto. O miserável do DJ errou de novo na nota. Gato preto vai dançar, as novinhas vão dançar. Bororô, ha, ha, teu bumbum vai balançar. Gato preto vai dançar, as novinhas vão dançar. Bororô, ó, o refrão como é escuto. Flexona a bunda, flexona, chega, faz o quadradinho, joga tá xereca. Flexona a bunda, flexona, faz o quadradinho, joga tá xereca. Flexona a bunda, flexona. Se cantar direitinho, DJ, canta não, pô, tocar que canta sou eu. Tu vai ganhar um chazinho de vacileira. Vai, flexona a bunda, flexona a teca, flexona a teca, vai. É que eu tentei dar uma nota diferente, não consegui não. Fá o quadradinho, faz tá xereca. Flexona a bunda, flexona a teca, fá o quadradinho, a xereca. Flexona a bunda, flexona a teca, fá o quadradinho, flexona a teca. Errei, foi tudo, mas também hoje em dia toda média quer ser cantor. Em nome de Sensação Produção, isso aqui é bom do gato preto, pra tocar em todo canto. Pra tocar no som de casa, pra bater no paredão, tem que respeitar que cê é bonito do gato preto. Não quer copiar, hein? Ai, vai, vai, vai.